Apocalipse de Jesus, o Cristo, para os simples de coração. Sim, de coração. Porque diz Paulo aos Romanos, no capítulo 13, versículo 8, que o amor ao próximo é o cumprimento da lei. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama ao próximo tem cumprido a lei. E no versículo 10, do mesmo capítulo 13, aos Romanos, o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Paulo está firmado no fundamento Jesus, que nos capítulos 13 e 15 do Evangelho segundo João convida-nos a amarmos-nos uns aos outros da mesma forma com que ele nos tem amado, a ponto de dar a vida por nós. E diz no versículo 34 do capítulo 13 que só há uma forma de sermos reconhecidos como seus discípulos, se nos amarmos uns aos outros como ele nos tem amado. Não há outro jeito. E para aqueles que pontificam como cristãos e não agem como tais, esta pergunta do Divino Chefe, no Evangelho segundo Lucas: mas por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Ele manda isto, que nos amemos uns aos outros como ele nos tem amado. Evangelho segundo João, capítulo 13, versículo 34. Porque quando o homem não ama o seu semelhante, ele age assim, como nesta denúncia de Leonardo da Vinci, uma das maiores figuras do Renascimento. O homem, na sua estupidez, derribará as árvores, poluirá os rios, tornará o solo estéril, exterminará os animais, provocando assim a sua própria destruição. E com estas palavras, Da Vinci vai ao encontro do profeta Isaías, que no Velho Testamento da Bíblia Sagrada, no capítulo 24, versículos 4, 5 e 6, adverte, conforme tantas vezes eu tenho lembrado a vocês aqui, mas eu uso o processo do Napoleão Bonaparte, a melhor figura de retórica, isto é, do discurso, é a repetição. Diz Isaías: a terra pranteia e se murcha. O mundo enfraquece e se murcha. Enlanguescem os mais altos do povo da terra. Por isso permitem a poluição crescer no planeta inteiro, comento eu. Mas prossegue o profeta. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Não é Deus quem quebra o compromisso. Somos nós, seres humanos, inconsequentes, levianos. Vocês querem que eu diga o quê? Vocês não estão observando o que está acontecendo na Terra? Incêndios de florestas, matança de animais, extermínio de povos. Depois vocês dizem que o apocalipse é que lança maldição sobre os pobrezinhos seres humanos. Não é, não. Ele apenas relata o teatro que montamos, no qual poderíamos apresentar grandes peças de alegria e construção de uma cultura iluminada pelo espiritual. E, no entanto, neste palco que nós montamos, nós, humanidade, fazemos desfilar tragédias, dramas, tragédias, dramas e mais tragédias. Depois botamos a culpa em Deus. Estou comentando isso aqui porque estamos no capítulo 15 do Apocalipse, dos flagelos. Tem tudo a ver. Porque eu digo lá que somos nós que estabelecemos os flagelos. Não é absolutamente Deus. Deus quer o nosso bem, é Pai de amor. Mas temos o livre-arbítrio. Todo ato tem consequência. Não estamos falando para crianças que não sabem nem raciocinar ainda. E as crianças de hoje estão muito vivas, mas para entender isto, é preciso ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, como encontramos na 32ª surata do Alcorão Sagrado, página 302, na tradução de Samir El Hayek. Primeira edição da editora Tangará, versículo 12, 32ª surata. Ah, se pudesses ver os pecadores cabisbaixos ante seu Senhor, e exclamarão: ó Senhor nosso, agora temos olhos de ver e ouvidos de ouvir. Retorna-nos ao mundo e praticaremos o bem, porque agora estamos persuadidos. É a palavra do grande profeta Maomé, no Corão. Estão dizendo os infratores da lei: ó Senhor nosso, agora temos olhos de ver e ouvidos de ouvir. Mas a ganância no mundo, a avareza, a vontade de ganhar de qualquer maneira, fazem os homens ficarem cegos e não enxergarem o óbvio, a não ser quando o óbvio já está por cima deles, esmagando-os. Depois, quando vem o Apocalipse e revela esses fatos com antecedência de 2000 anos, alguns querem botar a culpa no Apocalipse. No tempo de João Evangelista não havia rádio, televisão nem imprensa. Não havia essa poluição. A camada de ozônio não estava ferida. Ninguém inventou bomba atômica para incinerar populações inteiras. Nem armas bacteriológicas. Então qual é a culpa do Apocalipse? Raciocina, meu irmão. Minha irmã, pense. Tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, como relata Maomé na 32ª surata do Corão, versículo 12. Vocês estão invertendo a coisa. A culpa é do Apocalipse? Então a culpa é de quem nos adverte para nos salvar? É ingratidão. Da mesma forma, não é Deus que faz a punição de ninguém. Ele não é um ditador enlouquecido, ensandecido, que faz escolha aleatória. Esse vai ser punido, aquele não, aquele vai ser beneficiado. Não, não, não. É a cada um segundo as suas próprias obras, como Jesus diz no Evangelho e no Apocalipse. Deus, sim, confere a cada um de nós de acordo com os atos de cada um de nós. Porque Ele respeita o nosso livre-arbítrio. É bom procurar o que diz o Cristo, o que Ele nos aconselha, para que não caiamos nessa situação do versículo 6, relatada pelo versículo 6, do capítulo 24 do profeta Isaías. Porque o homem contaminou a terra, nós já lemos aqui nos versículos 5, 4, e a terra planteia e murcha, que ela está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. É o homem que quebra a aliança com Deus, não é o contrário, não. Os homens quebram a aliança entre si. Já dei aqui vários exemplos históricos. Por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso serão queimados os moradores da terra e poucos homens restarão. Ah, mas acabou, Paiva, a Guerra Fria. Mas a corrida armamentista prossegue. O fim da Guerra Fria, se bobearmos, poderá concluir-se numa guerra quente, da qual nenhum de nós, em perfeito juízo, deseja que aconteça. Mas o conselho de Jesus é este aqui. Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 27. Os dois fundamentos. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras, mas não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Jesus não está amaldiçoando ninguém. Ele está apenas apresentando o resultado das nossas ações levianas ou firmes, no caso, firmadas sobre a sua palavra santa. E é bom lembrar aquela advertência do nosso divino chefe constante do Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Estamos estudando os flagelos. Eu venho muito falando aqui a respeito os gemidos entoou o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro de Deus para chamar vocês à tranquilidade, aqueles que têm pautado a sua vida dentro da correção pedida. Não estou falando aqui em perfeição, porque ninguém é perfeito. É só Deus, diz o Apocalipse, e o Cristo, o auxílio do Espírito Santo, que é o secretariado de Jesus, o Espírito Santo, podem sondar rins e corações, quer dizer, conhecer a criatura na intimidade. Nem nós nos conhecemos bem, ainda estamos aprendendo a nos conhecer, a ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. E alguns só terão, depois de passarem muitas coisas, chegarem ao mundo espiritual e terem de exclamar a Deus, como está na 32ª surata do Corão de Maomé: ó Senhor, Senhor nosso, agora temos olhos de ver e ouvidos de ouvir. Então, retorna-nos ao mundo e praticaremos o bem, porque agora estamos persuadidos. Se estão no mundo espiritual, vieram da terra e praticaram tantas abominações, estão pedindo a Deus para voltar, ora a reencarnação implícita nesta 32ª surata. Por que eu falo tanto nessa passagem? Os remidos entoam o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro de Deus, aqui nos sete flagelos, capítulo 15, por causa do conforto do versículo 2. Vi como que um mar de vidro envolto em fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achava em pé sobre o mar de vidro, tendo harpas de Deus. Quer dizer, confortados por uma melodia celeste. Mar de vidro, tranquilidade. Apesar de estar envolto em fogo, tranquilidade para aqueles que cumpriram com o seu dever. Quando a gente fala em cumprir o dever, alguns ficam até aborrecidos, porque querem as bórnias. Nós não somos contra a alegria, não, hein? Quem não tiver alegria, morre. O homem precisa também de prazer, de satisfação. Mas não firmada essa alegria, não firmada essa satisfação sobre falso gáudio, falso prazer que leva à destruição. Eu vou dar um exemplo daqui a pouco, baseado no quarto flagelo. Já tenho falado no quarto flagelo, capítulo 16, versículos 8 e 9. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, Ele foi dado a afligir os homens com calor e fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Olha a camada de ozônio ferida. Raios perigosos do sol atingindo os nossos corpos, prejudicando a lavoura. Regiões estão tendo seus climas modificados. Cidades onde caía neve, a temperatura subiu, a neve não cai. E aí o calor faz com que apareçam ratos, víboras, aranhas, insetos. Somos nós que criamos essa situação. Por isso é que a terra, disse o profeta Isaías, no capítulo 24, planteia e se murcha. O mundo enfraquece e se murcha. Enlanguescem os mais altos do povo da terra, que estão distraídos com o que está acontecendo. E o que é que vemos? Viroses e mais viroses. E tanta gente com náusea, dor de cabeça, diarreia, cansaço. Os alergistas tendo grande trabalho e falando quase que para as paredes, porque as praias estão poluídas e, infelizmente, a mocidade está lá se estragando. Quem poderá nos salvar? A poluição enfraquecendo os pulmões, a resistência do corpo humano, crianças crescendo com perturbações que outras anteriores não tinham. Estão respirando o quê? Veneno. Na época de calor, é bom ingerir muito líquido, descansar, comer frutas, legumes. E assim é reposto o sódio, o potássio perdidos. E a gente melhora e a moleza do corpo vai sumindo. Quem sofre muito com isso são as crianças, que devem tomar muitos banhos, poucas roupas usar, e devemos cortar-lhes as unhas e mantê-las limpas. Sempre Isaías. Temos aqui capítulo 34, versículos 1 e 16. Vinde cá, ó nações, e escutai, povos, prestai atenção. Ouça a terra e o que ela contém. Buscai diligentemente no livro do Senhor e lede. Nenhuma só destas profecias falhará. Bem a propósito, lembrar aquela famosa passagem de Jesus quando ele diz: passará o céu, passará a terra, mas as minhas palavras não passará. E o problema da escassez da água? Os flagelos explicam todas essas coisas. Nós já temos falado sobre isso e outras vezes falaremos também. o Apocalipse tem muito a ver com o Velho Testamento. Eu já disse que Apocalipse significa revelação. Muita gente sabe disso. A palavra grega significa revelação. A Bíblia Sagrada é a revelação na sua parte divina. Que o testemunho de Jesus Cristo é o espírito de profecia. Então, no Salmo 77, a certa altura, está dito: cessou, por acaso, perpetuamente a graça divina? Caducou a sua promessa, a de Deus, para todas as gerações? Esqueceu-se, por acaso, Deus, de ser benigno? Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? É evidente que não. Aqui é uma linguagem bíblica. A misericórdia de Deus permanece, porque ele é amor. Mas há pessoas que preferem viver nas trevas. Apesar desta advertência do Cristo, no Evangelho segundo João, capítulo 8, versículo 12. De novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Essa luz do mundo é que pode edificar uma sociedade melhor, solidária, estabelecer uma estratégia de sobrevivência com uma economia diferente, firmada naquelas suas palavras: buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas materiais vos serão acrescentadas. É o mesmo que dizer, conforme Salomão, nos Salmos, o número 127, segurança, prosperidade e fecundidade vêm de Deus somente. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a constroem. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Isso aqui se aplica a todos os estratos do conhecimento humano, a toda a cultura que precisa receber a espiritualidade. Daí pregarmos educação, cultura, alimentação, saúde e trabalho com espiritualidade. Que a espiritualidade vem de Deus. E aí a construção não desaba. Nenhum império firmado sobre Deus, portanto, não será um império de déspotas, mesmo esclarecidos. Mas um império de caridade e de amor desabará. Nenhum. Isso tudo tem a ver com os flagelos. O Apocalipse não é para pôr ninguém apavorado. É para nos chamar a atenção para o resultado do nosso comportamento. E a paz de Deus esteja agora e sempre com todos. Seguros estamos na divina segurança das seguras mãos de Jesus. Porque quem confia em Jesus não perde o seu tempo. Por isso é que eu termino essa pregação de hoje do Apocalipse de Jesus para o simples de coração. É, mas o senhor falou tanto da Bíblia Sagrada, falando pouco no Apocalipse. Mas quem foi que disse? O Apocalipse permeia todo o livro, a Escritura de Deus. Que ele é profecia, só falei em profecias aqui. Abra a tua mente, quebre as algemas que dificultam o seu raciocínio. E procure iluminar a sua consciência com a sabedoria divina. Deus está presente. Viva Jesus! O Cristo está vista e já vem em nossos corações para sempre.